sable, pas un sable. Tomo dos teus beijos leite creme saboroso, passas com desejos e cacau do mais gostoso. Noites e manhãs minha vida transformou-se, mel com avelãs tu és a coisa mais doce. Mel com avelãs tu és a coisa mais doce, coisa mais doce. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, tão meiguinho, mais docinho que sorvete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, chocolate, que delícias me promete. Coração de chocolate, com essa ternura nos teus olhos que me toca, tens a confeitura que me faz água na boca. És por natureza mais suave que manteiga, tenho a certeza que não há coisa mais meiga. Tenho a certeza que não há coisa mais meiga, coisa mais meiga. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, tão meiguinho, mais docinho que sorvete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, chocolate, que delícias me promete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, tão meiguinho, mais docinho que sorvete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, chocolate, que delícias me promete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, tão meiguinho, mais docinho que sorvete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, chocolate, que delícias me promete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho que derrete. Coração de chocolate, tão meiguinho, mais docinho que sorvete. Coração de chocolate, tão docinho, tão meiguinho. Ruiva ouro ou morena, qualquer cor de vida bem. Gosto de ti pequena, ruiva loura ou a morena, onde me deixas também. Com frio ou chuva, de bota e luva, tens negro cabelo. No meu entender, é com dizer, eu gosto de vê-lo. De ruivo me deixas, eu não faço queixas, andas a teu gosto. Tu és tão bonita, que tudo te fica perfeito no rosto. Ruiva loura ou a morena, qualquer cor te fica bem. Eu gosto de ti pequena, ruiva loura ou a morena, onde me deixas também. Ruiva loura ou a morena, qualquer cor te fica bem. Eu gosto de ti pequena, ruiva loura ou a morena, onde me deixas também. Ruiva loura ou morena, qualquer cor que fica bem. Cabelo à vontade, na tonalidade de belo tesouro. No verão vai ao banho, um mês de castanho, dois meses de loiro. A mim não me espanta, num ano ver tanta diferença de cor. Mas nesta mudança, não muda a esperança, nem muda o amor. Ruiva loura ou morena, qualquer cor te fica bem. Eu gosto de ti pequena, ruiva loura ou morena, onde me deixas também. Ruiva loura ou morena, qualquer cor te fica bem. Eu gosto de ti pequena, ruiva loura ou morena, onde me deixas também. Ruiva loura ou morena, qualquer cor te fica bem. Ruiva loura ou morena, qualquer cor te fica bem. Eu gosto de ti pequena, ruiva loura ou morena, onde me deixas também. Ruiva loura ou morena, qualquer cor te fica bem. Eu gosto de ti pequena, ruiva loura ou morena, onde me deixas também. Ruiva loura ou morena, qualquer cor te fica bem. Canal 2. No baile da Dona Estéri, feito a semana passada, foram dar com o chofer dançar com a criada. Dizia ela baixinho: na prise és bestiado. Era um praíça típico, oi que coisa novidade. Viu-se os olhos, de repente cai-lhe a calça, rebentou-lhe o suspensório. Aflito com a mão na cinta, perante o rei exagerado. É bom pra isso é típico, oi que coisa novidade. Não resistiu ao whisky e para se tornar famosa quis dançar o twist. Ao dar o jeito partiu, sim, a coluna vertebral. Era um praíça típico, oi que coisa novidade. São Pedro da Cova, para demonstrar que um deve valer, foi dançar a bossa nova e escorregou no soalho. Caiu, foi para o hospital. Era um praíça de pico, oi que coisa novidade. O Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe louca só o ouvido, pareces um animal. Era um praíça de pico, oi que coisa novidade. Era braços do Amaral. Logo esta grita aflita: ai, paciente, eu vou perder sal. Eram pra isso é de perigo. Oi, que coisa nova e tal. Eram pra isso é de perigo. Oi, que coisa nova e tal. Janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Assim pedia toda a gente lá na aldeia, que se juntava mesmo em frente à sua casa, sofrendo aquele que em espera desespera pelo roxinol que não mais abria asa. Longe à noite toda a gente aguardava, só mais um fado, ainda outro sem ter fim. Quando a janela tristemente se fechava, falava o povo e a cantar pedia assim: oh Portela, vem à janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Quem o ouvia noite fora lá na aldeia, acompanhado à guitarra singular, era o silêncio bem atento e a plateia nem se lembrava dos minutos a passar. Quem lhe sentia a emoção e o calor em cada fado interpretado a sentimento, cada palavra tinha o peso e o fervor que penetrava docemente em cada peito. Oh Portela, vem à janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Portela, vem à janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Canal 2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Thank you. deixa lembrar. Há quanto tempo foi o fim? Ou se cheguei a começar? Mas sei que foi sempre assim. Mais olhos que barriga, mais sono que fadiga. Há sempre um tempo para parar, saber se vale a pena ou fico a mudar a cena. É só contar até três. Escolha ficar à espera para ver. Por mais que a gente sofra, um dia havemos de morrer. Mas sei que foi sempre assim. Mais garganta que vontade, mais treta que verdade. Há sempre um tempo para pensar, mudar alguma coisa, ou durma para a louça. É só três. Canal 2 da Antena Web. da ribeira, junto ao rio, a chuva miudinha, ancestral, num restaurante antigo, agora aberto, Camilo escreve um artigo de jornal. Enquanto aguarda um tipo para o bater, vai ao Majestique, muito queque, e o Gomes marca um golo divinal, fintando guarda-redes e o beque. E um fadista, numa tasca ali ao pé, canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. A gaia tão inglesa chega ao vinho, Rabelo do Pinhão para o estrangeiro, Pedroto vai às Antas e a caminho, saúda Dom Afonso, o rei primeiro, que em busca de Lisboa do amor, de uma mão metana passa o freixo, enquanto coeça o ramalho, como um par de filetes no Aleixo. E um fadista, numa tasca ali ao pé, canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. O Porto de um poema do Eugênio de Andrade, tão sentido pelo tempo, do Douro, das barcaças dos franceses, da ponte Dom Luís que o Eiffel fez, enquanto conversava com Oliveira, Manuel, não com o, mas com o, e o Benfica perdia no Salgueiros, e ele filmava o Aniquim e o Bobó. E um fadista, numa tasca ali ao pé, canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. Num beco da ribeira, junto ao rio, a chuva miudinha, ancestral, num restaurante antigo, agora aberto, transcrevo este retrato original, ditado por Camilo e Ana Plácido, do fundo do cárcere ignominioso, com letra de um poeta marginal e música do Braga ou do Veloso. E um fadista, numa tasca aqui ao pé, canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. E um fadista, numa tasca aqui ao pé, canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Cercado em pérfido banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra de um tiro, castigo de algum desejo, e que à mercê desse tiro meu último suspiro seja o meu primeiro beijo. Talvez que eu morra entre graus, no meio de uma prisão, e que o mundo, além das grades, venha esquecer as saudades que roem meu coração. coração. As mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra, ai Portugal. Adeus, parceiros das farras, dos copos e das noitadas, adeus, sombras da cidade. Adeus, langor das guitarras, canto de esperanças frustradas, alvorada de saudade. Meu coração, como louco, quer desgarrar-se do peito, transforma em soluço a voz. Partir é morrer um pouco, na alma de certo jeito, respirar dentro de nós. Na dor é como a bruma, que torna o meu canto rouco, nesta angústia de deixar-te. Sombras desfeitas em espuma, partir é morrer um pouco, triste fado de quem parte. Vou mágoas em pedaços, como aves que se não cansam, ilusões esparsas no ar. Partir é estender os braços aos sonhos que não se alcançam, cujo destino é ficar. Deixo minha alma no cais, de longe cansinais, feitos de pranto a correr. Quem morre não sofre mais, mas quem parte é dor demais, é bem pior que morrer. Quem morre não sofre mais, mas quem parte é dor demais, é bem pior. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Portugal, Portugal, tu não vais levar a mal que eu lamente esse teu jeito especial. Sempre a favor da maré, a nadar só onda a pé, como se isso fosse assim fundamental. Ai, Portugal, Portugal, tu não vais levar a mal, não receias enfrentar um vendaval. Tu que já foste o primeiro,

chorar por ninguém, porque já chorei demais. Não vou chorar, não vou chorar por ninguém, porque já chorei demais. Não tenho lágrimas. Toda a gente que tentou ficou a atitude. Repara que há distância quando fechas teus olhos. Finges secar a lágrima porque já não tens sonhos. Não vou chorar, não vou chorar. Fingir é boa arte.